Então, olha aqui este jogo que eu inventei. Preferias que todos os dias fosse dia de ano novo ou que todos os dias fosse dia de levar o carro à inspeção? É evidente que queria que fosse todos os dias passagem de ano. Show! Mas qual passagem de ano? Não é o Réveillon! É dia de ano novo! É a seguir ao Réveillon! O dia 1! Olha que mesmo assim, quer dizer, levar o carro em... Mas olha que no dia de ano novo está tudo fechado! Sim, está bem, mas mesmo assim. Não gostas de pão fresco? Sim, gosto. Não há. As padarias estão fechadas. Come sempre pão duro. E sabes quando te levantas cheio de vontade de comer uma rodela de farinheira? Não costumo acordar com vontade de comer farinheira. Nem podes. Não podes satisfazer esse desejo. Onde é que vais comprar farinheira? Se está tudo fechado. E lembra-te, todos os dias era dia de ano novo. Logo, na véspera também tinha sido. Ontem também estava tudo fechado. E anteontem, e antes de anteontem, e antes de antes Sim, já de anteontem. fui, já fui. É que podias vir já com ela fisgada e dizer que compravas a farinheira na véspera. Cá sempre charcutarias abertas. Mas no dia anterior também era dia de ano novo. Era sempre. Com humor não se brinca. Humor não se brinca. Brinca. Com humor não se brinca. Humor em Portugal. Humor não se brinca. Humor com humor não se brinca. Humor. E então, como é que andam os nossos caríssimos e excelsos ouvintes? Hã? Já na curtição das férias, a apreciar essa areia na cara, nas virilhas, a mostrar esse bronzeado tipicamente British? É assim mesmo, fica muito bem, mas há quem não consiga ficar a beber cerveja até às 4 da manhã na Albufeira, sabem? Pois, exatamente, é isso que estão a pensar nós aqui no Com Humor Não Se Brinca. Nem sequer contamos fazer férias. Primeiro, porque temos este sentido absolutamente altruísta. Praticar o bem, portanto. E depois, porque um de nós é um dos lesados do BES. Agora fiquem a saber quem dos dois é que é e já agora se isto é eventualmente verdade ou mentira. Adiante, se dúvidas houvesse que estamos a trabalhar arduamente, olhem bem o que aconteceu na passada semana. É certo que ainda não conseguimos esquecer o deboche que foi ver entrar Salvador Martinha de boxers naquela piscina, sem que aparentemente ninguém estivesse a notar. É claro que todos notaram e somos agora personas não gratas, mas enfim. A verdade é que foi uma entrevista estonteante, não foi? Para nós, foi todo um chapinhar de prazer. Casino da Póvoa, Levanta-te e Ri, 2004. Tu eras uma pessoa, eras um muito tímido na altura. Muito tímido, muito calado, muito estranho, porque como era calado, quando eu estou calado, a minha cara ainda fica mais estranha. Entro no elevador e entram 7 miúdas da produção, mais a realizadora. Portanto, sou um ambiente super feminino. E eu, não é? E a realizadora resolve perguntar isto. Ó Salvador, mas isso do nariz, porque eu tinha uma piada do nariz. Mas isso do nariz, agora a sério, isso foi um acidente, não foi? Tu não eras assim. E eu tive tanta vergonha que aceitei a sugestão dela. Disse assim: não, foi acidente, foi acidente. Não disse mais nada, ninguém disse mais nada e fomos mais 3 andares em desconforto. Lindo. E aproveito para dizer que o meu nariz de facto não era assim. O meu nariz era direito. Só que como era tão gordo, mas ficam 4,4 kg, eu esborrachei na saída da minha mãe. Percebem? Portanto, foi na luta, que antigamente era a luta, era a ferros que se tirava. Vai, vai, eu não estava a querer sair e esborracho e fico com este nariz. Com esta obra de arte. Quando chegaste aos braços da tua mãe, já vinhas com. Entregaram-lhe, está aqui o seu filho, e eu vinha com um pensinho no nariz. Uau. Mas isto não é nada. Depois vai ao sítio, até hoje. Parece um pensinho que entra com o bebê. Era um pensinho em direita. Antigamente era assim, com um daqueles pensinhos de Anza à plástica, achavam que dava para bem direita. E sendo assim, a pedido de muitos seres humanos e de 2 ou 3 gatos, vá, esta semana temos connosco Bruno Aleixo. Não, não é o Bruno Aleixo. Como é que não é o Bruno Aleixo? É claro que é o Bruno Aleixo. Mas tínhamos combinado? Não. Ah, pera. Esperem, já estou a perceber. Estão ali a dizer-me que não é bem o Bruno Aleixo. É isso sim, uma das mentes, possivelmente bem doente, que criou o Bruno Aleixo. Eu gosto muito de ir à escola, porque é o local onde aprendemos e onde estamos com os amigos. E já agora, o Renato Alexandre. Coimbra! Olha, eu nem sei bem para que lado é. E o saco. E mais uma malta da turma de Coimbra, que à custa disto são agora conhecidos neste país e também no Brasil. As pessoas gostam muito do Aleixo no Brasil. Talvez por isso exista a personagem de Seu Jaca, cuja voz é igualmente Moreira. Tá legal. E depois telefono e não digo nada, é isso? Ele é guionista, é criativo, é coimbrão de gema, é profundamente infeliz sempre que é obrigado a viver em Lisboa e passa metade da sua vida no bar Académico e também no Tropical. Mas o Académico disse-me, porque tem sopa. E Moreira adora comer uma sopa. Ele é João Moreira e, claro está, é o nosso convidado desta semana. Ah, e para quem tiver dúvidas, sim, a voz dele é justamente deste modo. Não pusemos aqui nenhum efeitos sonoros, nem João esteve a dar esta entrevista em formato Aleixo. Importante, durante toda a entrevista perceberão que eu trato João Moreira por você. Convém aqui explicar, tal fica a dever-se a uma prática que desde o início combinamos, que era experimentarmos tratar-nos por você num exercício que nos parecia com alguma comicidade. Tipo, isto é divertido. E a verdade é que nunca mais nos conseguimos tratar por tu. Isto é, há duas pessoas no mundo que eu trato por você na vida. Guilherme de Oliveira Martins, presidente do Tribunal de Contas, e João Moreira, do Bruno Aleixo. Posto isto, há que revelar que fomos ali encontrá-lo no hotel e restaurante infame, a quem damos os devidos agradecimentos e já agora recomendamos, no Largo do Intendente, em Lisboa, na companhia de Pedro Santo, que manteve um sepulcral silêncio ao longo de toda a conversa, mas que ali estava, convencido de que nós iríamos traí-lo e entrevistar apenas João Moreira, deixando-o de fora. Bom, na verdade, Pedro Santo não entra nesta entrevista e fica, de facto, de fora, mas porque o queremos entrevistar num outro programa. Neste, o tempo é de João Moreira. Ei-lo em todo o seu esplendor. Moreira, porquê que nunca veio viver para Lisboa? Alvin, mas isso é mentira, porque eu já vivi em Lisboa. Mas nunca vivi, porquê é que eu nunca vim viver definitivamente em Lisboa? Sim, é sempre traumatizante. Não, eu posso fazer a pergunta ao contrário. Porquê é que eu havia de vir viver para Lisboa? Porque eventualmente aqui no seu domínio tem mais oportunidades profissionais. Pois eu sei. Pois, mas isso é aquela velha questão de avaliar o valor ou a valência ou o talento da pessoa pela maneira como a pessoa se mexe, não é? Ah, o gajo mexe-se bem. Pá, eu não tenho. Eu sou guionista, tenho que escrever bem, não tenho que mexer bem. Está a perceber isso? E a partir do momento em que eu tenho condições de trabalho em Coimbra, RTP tem estúdios em Coimbra, eu não vejo nenhuma necessidade de mudar para cá. Ou de mudar definitivamente para cá. Já vivi cá, como sabe. Durante... Não se lembrava. Tanto que até fez a pergunta ao contrário. Espera aí. Moreira, quando Moreira viveu cá... Sim, foi profundamente infeliz. Sim. Foi profundamente infeliz. O quê? Mais ou menos. Não, foi muito infeliz. Então. Eu lembro de uma vez... Sim. Quase que me lembro... Esse dia é um dia que eu disse: Moreira, está triste, não está? E Moreira, como se estou triste. Tô. Mas eu na altura morava isto cá ou estava cá? Às vezes cá, eu vinha cá e. Não, tá, estava a morar cá? Opá, nunca gostei. Opá, quer dizer, não. Tem que ver com o estilo de vida que a pessoa tenha, quer dizer. Então o que é que não estava a funcionar cá para. Epá, é verdade, na verdade eu não gosto muito de cidades grandes, né? Okay. Não posso dizer no plural porque nunca vivi em muitas cidades grandes, só a única cidade grande que eu vivi foi Lisboa. E não gostei, quer dizer, acho que uma cidade média se adapta, tem mais qualidade de vida que... E por acaso tenho a sorte de ter nascido e crescido numa cidade média onde, pá, mantenho família, amigos e etc. e consigo viver lá com alguma qualidade de vida, é só isso. Existe um humor de Coimbra? Um humor de Coimbra? Por exemplo, o Bruno Aleixo é muito influenciado e as pessoas entendem e acham ainda mais graça se forem ali daquela zona, sabem o que é o Bussaco. Ah, sim, mas daquela zona, sim, acaba por... E até há algumas expressões, não é? Por exemplo, a expressão do o grandão, não é? O grandão, sim. Grandão é uma coisa de Coimbra. Grandão. Não sei se é de Coimbra, há de ser dali da zona. É daquela zona, não é? Ninguém diz grandão noutra zona do país. Sim, sim. Não. Vale do... Hã? Que mais Mondego, Mondego e Val do Voga, portanto, ali daquela zona. Opa, mas há muita gente piedética ali, se é isso está a perguntar. Como assim? Sim. Todas as pessoas são, no mínimo, piadistas de café. Uhum. Qualquer pessoa, qualquer terriola que se lá vá, está sempre um... Há sempre um gajo bem humorado que manda uma piada qualquer. Portanto, se há esse culto do dizer piadas em almoços de família, há. Então não há. Isso há. Agora, mas eu não sei, não tenho famílias sem ser da bairrada, portanto não sei comparar. Foram essas as primeiras inspirações para fazer comédia? Ou há outras? Inspirações? Não sei bem dizer se... Minhas inspirações em que sentido? Quer dizer, ok, eu acho piada isto, logo, pá, vou fazer piada, vou pegar nisto. Não, a gente acaba... Acho que qualquer pessoa com piada tentou ser piadético desde que se lembra, não é? Portanto, ok. Então o que é que eu vou tratá-lo por você, não é? Pode tratar por você, porque estamos todos a tratar aqui por exatamente, você. Mas... Como é que isto vai ser? Já agora que Moreira é das poucas pessoas... Moreira e Santo... Não, duas coisas, duas inconfidências para as pessoas que nos estão a ouvir. Três. Uma é a Santos primeira. Santos está aqui a mexer no telemóvel ao lado. Santos está aqui ao lado nesta entrevista e não fala. Ele não vai falar uma única vez. Ele apareceu de surpresa, pensando ele que eu estaria a trair e que entrevistar o coletivo sem que ele estivesse presente. Ele fez questão de estar aqui presente na iminência dessa traição. Mas não é uma traição, nós queríamos só entrevistar o Moreira. Dois, há muitos anos que nós nos conhecemos e desde sempre que nos tratamos por você, por ironia, entenda-se. E a verdade é que depois desse ato de irónico, a verdade é que não nos conseguimos tratar por tu há muitos anos. Eu, Moreira e Santo. E terceira, estamos a gravar aqui no Infame, que é um sítio com... Grande classe. Grande classe mesmo, no largo. O gabarito é um gaveto. Isto é um belo sítio para trazer uma miúda. Como é que isso anda, Moreira? Não vou falar aqui. Não vai falar aonde? Posso só contar uma história? O meu pai tinha... um ódio irracional a gavetos. Nunca percebi. Aqui? A gavetos, isto é um gaveto. Gavetos, ok, ok. Gaveto, eu não sei a definição de gaveta, a ser uma esquina com um ângulo mais fechado. Portanto, inferior a 90 graus. E o meu pai, não sei porquê, tinha um ódio irracional a gavetos. E eu já sabia, muitas das vezes, puxava por isso. Ao pé de nossa casa havia um barbeiro, um cabeleireiro, que ficava num gaveto. E sempre que eu passava por lá, chamava a atenção e dizia: epá, tá, o cabeleireiro está fechado, ou o cabeleireiro está cheio, ou o cabeleireiro não sei o quê. E o meu pai dizia: olha, o gavetos. Depois começava, e aquilo ia num crescendo. E a certa altura começava a dizer, contava sempre a mesma história. No outro dia, vi um anúncio no JTR, meu pai morava no Porto. Dizia: vende-se casa com três frentes. E o meu pai: casa com três frentes. Depois começava a entrar: ah, é um gaveto. E entrava, e depois acabava assim: eu odeio gavetos. Mas que havia um restaurante no Porto que era o gaveto, eu não ponho lá os pés. E depois estava tudo caladinho, eu e o meu irmão atrás, caladinhos a ouvir e ao mesmo tempo a rir, mas assustados. A minha mãe ao lado, apavorada. Opa, mas isto repetia-se várias vezes, tipo, não foi uma vez, nem duas, nem três. O ódio visceral a gavetos era... Moreira, era uma marca. Moreira cita muitas vezes o seu pai. Foi a sua maior inspiração para entrar no domínio do humor? Não, quer dizer, tendo um pai com que uma pessoa se dê bem, acaba por ser uma inspiração para tudo, não é? Infelizmente perdi o meu pai na altura que estava na universidade, a meio do curso. E pá, foi uma coisa que me marcou, não é? Quer dizer... Eu vi uma vez a contar uma história também de seu pai, claro, que era nos contadores de histórias, lembra-se? Tinha a ver com... Ah, por causa do... Como é que era essa história? O meu pai tinha feito uma obra que nós, numa casa que nós tínhamos, foi fazer uma obra com... Levou com ele uma série de pedreiros para fazer um muro, só que, entretanto, a obra acabou mais cedo do que... Acabaram aquilo mais cedo que estavam à espera. E o meu pai tinha feito uma panela muito grande de sopa de grão. Santos já está aqui a rir. Então, o que é que ele fez à sopa de grão? A certa altura, ele diz: mas João, vai ali ao carro buscar... está lá a sopa. Eu: está lá a sopa como? Fui lá, vou ao carro. O que é que eram? Várias garrafas de água de luz de plástico. Com sopa de grão. Com sopa de grão lá dentro. Epa, pá, mas tipo 6 ou 7, 8. Então damos uma série de tempo a comer sopa de grão. Mas servida com garrafa. Servida a garrafa de água de luz. Tão bom. tão bom. Bem, eu não sei se... Quer dizer, eu espero que ele tenha posto a sopa já fria dentro das garrafas, porque imagina a sopa quente a derreter o plástico por dentro e aquilo a ter uma série de coisas venenosas. Portanto, à partida acho que não, acho que... Ou seja, Moreira. Neste caso, o Moreira já teve vários projetos, possivelmente o mais desconhecido de todos eles, e era um dos que eu gostava mais, eram aqueles os uruguaios, não era? Sim. Os uruguaios, que era um coletivo em que vocês basicamente furavam eventos. Vocês furaram a Miss Portugal, não é? Não era a Miss Portugal? O que é que foi? Não sei, foi várias coisas. Moda que Lisboa. Vocês bem, como é que dizer? Contextualizar no início. Era o quê? Era um grupo de malta da RUC que fazia uns programas de humor que havia tipo em 2004, 2005. E houve uma vez, para celebrar o aniversário da RUC, que nos mascarámos todos de... Uruguais? De... Sul-americanos, sim. Ah. Epá, e a coisa teve piada e volta e meio pegámos as personagens e começámos a furar eventos. E as personagens usavam aqueles chapéus enormes, não é? Não tinha chapéus nenhum. Não tinham. Mas era smokings, mas era só... Ok. Sim, mas vocês iam ali... Quer dizer, isso é o tipo de coisa... É tipo coisa que contado não tem grande piada. Tem piada a estar lá porque era um... Mas quer ver... Há aqui coisas que os diferenciam. Não, é? Não, a primeira coisa é que, vocês têm uma indumentária muito sul-americana, não é? E isso distinguia-vos. Era impossível. As pessoas não perceberam que vocês ali estavam. Depois falavam todos uruguaio. Espanhol extremamente macarrónico. Sim. A vantagem de dizer que era uruguaio é que... Espanhol de Espanha muita gente conhece. Espanhol do México podem conhecer, da Argentina, etc. Uruguaio, que a gente passa sempre por variante local, de que não é bem igual, que é uma mistura. Mas Moreira fala bem espanhol. Não, é razoavelmente espanhol. Fala um bocadinho, só para nós ver. Agora aqui... Imitar o Bruno Leixo, né? não é? Imitar o saco. Imitar o saco. Explique lá como é que eram os uruguais em Uruguai, diga lá. Epá, não gosto disso. Aliás, não gosto, porque eu provavelmente falo pior do que aquilo que eu acho que falo. Sim. E vou estar aqui a fazer figura de urso para a gravação e não quero. Há aqui uma coisa importante, que é Moreira, que faz as vozes todas da animação. Exceto o Busto, não é? Exceto o Busto, pois. O Busto, quer dizer, eu queria anunciar aqui, Santo... Já consigo fazer a voz dele, portanto, Santo está em vias de deixar de fazer. em primeira mão, Santo? Queremos ouvir isso. Como é que é o Santo? Como é não que sei o... fazer. Não sabe fazer. É uma cara muito aflita, sempre. Bruno, não é isso que eu estou a dizer. Não, mas não sei fazer, obviamente não sei fazer a voz dele. O que é que lhe custa mais a fazer? O saco deve... O saco gosto de fazer, mas arranha. Depois fica com dores de garganta durante algum tempo. Quando às vezes punho o saco a cantar, a puxar pela voz... Era gajo para ficar maiorita semiafónico. Só aqui uma inconfidência. Das melhores coisas que eu já vi de sempre é uma história sobre maridar, apresentada por Fernando Alvim no 5 da meia-noite. Como é que eu não me lembro qual é que era. Aquilo eram tantas. O que é que era? Epá, era uma senhora que... Ele queria casar com uma senhora. Sim. E depois tinha ido para a tropa. Porque a senhora não queria e ele foi para a tropa. E quando voltou, afinal ela já queria... Não, acho que estou a contar ao contrário. A senhora queria casar com ele. Sim. E ele não queria e foi para a tropa. E depois, quando volta, ele já queria, mas ela casou com outro. A puta. A puta. E como é que reage ao facto de saber que há tantas pessoas que conseguem imitar o Renato? Renato Alexandre. Eu lamento dizer a essas pessoas, elas não sabem imitar o Renato Alexandre. Elas acham que sabem. Não está bem feito. Como é que é? Como é que o... Para já o Renato tem um okay, falar aquela voz papuda é relativamente fácil. Agora, atinar com as minhas consoantes é que não é assim tão... Para já o Renato diz o R à moda antiga, à moda na ponta da língua. E a maior parte das pessoas que imitam dizem um R na garganta. E logo aí apanho-os imediatamente. Põe aí o Renato a dizer que está a gostar muito do Com o Humor Não Se Brinca. Que é para depois vocês usarem como sim, spot. Sim, sim. Claro. Olha, sabes muito. Eu gosto muito deste podcast. O humor não se brinca. É isto? Eu adoro, eu sempre adorei. É a sua preferida, já sei. É o meu favorito sempre, não é? Também gosto sempre muito. Foi, por acaso, desde também... o início, por acaso, não, sim, gosto muito não do... foi em modas. Alguém nunca foi em modas, é verdade. Ainda o Renato não era o fenómeno que era e eu já me rio muito. Fenómeno que não é, portanto, não é fenómeno nenhum, Alvin. Mas... Tem noção que há pessoas bem improváveis que adoram todo o vosso imaginário. Eu lembro-me, e eu cheguei a comentar, lembro-me de uma vez ir ao estúdio do Manuel Cruz. E a primeira coisa que eu vi na entrada do Manuel Cruz era um bonequinho do Bruno Aleixo. Uau, bem. E eu achei isso incrível. Qual, aquele é o walk do McDonald's? Sim. E eu e eu lembro-me de perguntar ao Manuel Cruz, tipo, se ele gostava de... Olha lá, és assim tão fã do Bruno Aleixo. E ele dizia, pá, eu adoro o Bruno Aleixo, não é? Aliás, e, pá, é eles vão gostar de saber que tu gostas dele. É importante dizer que nós há dias perguntámos à nossa comunidade quem é que queriam mais ouvir no nosso podcast. Bruno Aleixo foi quase consensual, pá. Sempre Bruno Aleixo é difícil porque... Bruno Aleixo é um boneco. Moreira, sendo que, sim, sendo claro. Bruno Aleixo, vamos cá ver, a voz de Bruno Aleixo é muito parecida com a sua, Moreira. Sim. Sim, há pessoas que já o reconheceram só pela voz? Pela voz, já. E disseram, você não... Peraí, eu estou a conhecer esta voz. Acontece muitas vezes. Mas identificam logo o que é? Não, às vezes fica um bocadinho e demora um bocadinho a perceber. Pessoas que nunca tenham visto a minha cara. Se calhar há pessoas que conhecem a minha cara mais ou menos e ouvem a voz e associam logo. Ah, já. Agora outras ficam assim um bocadinho no éter e ficam... E depois à segunda e terceira fala é que percebem. Mas acontece bastantes vezes, sim. Moreira, a cara nem tanto, o que é bom. Moreira, como é que é a sua vida? Como é que é a nossa vida, não é? É, sim. Como é que é a nossa vida? A minha vida está no dia-a-dia normal? Sim. O que é que Moreira faz? No dia-a-dia? Sim. O que é que Moreira faz? Como é que... Quem é o Moreira? Quem é a pessoa que criou o Bruno Aleixo? Para além de passar mais metade da sua vida naquele sítio que nós sabemos, lá era... Mas está o senhor com essa conversa, não passa. É verdade, nada. Que é verdade. Passa mais metade da vida no como é que se chama? O senhor diz sempre que é o Tropical. É o Tropical, que é o café lá em Coimbra. Ah, o para Tropical, passar... o Académico, é os cafés da praça, sim, mas é o sítio onde se... Moreira sai. Adora sair à noite. Gosto de ser, não necessariamente sair para me desgraçar. Acontece muitas vezes também. E acontece muitas vezes eu sair só para tomar um café e desgraçar-me. Portanto, isso acontece, é um clássico, não é? Vamos só ver um fino e acabo desgraçado. Mas muitas das vezes eu sei que só não vou só ver um fino. Portanto, sei que vou ver mais. E sei outras vezes que... Epá, portanto, é normal, quer dizer. Moreira tem. Pessoa que tenha. Moreira tem fixações, por exemplo. Fixações, tem obsessões. Não, então, tenho horários flexíveis que me permitem, se calhar, há dias de levantar mais cedo e dias de levantar mais tarde. Moreira, é metódico? Não. Nada. Nada, mas lá está. Para já, eu escrevo melhor à noite. Portanto, o meu pico de criatividade acaba por ser à noite. Portanto, normal. E o tipo de trabalhos que faço muitas das vezes para colmatar a escrita, porque a escrita muitas das vezes não chega. Faço trabalhos em bares e programação cultural de bares e etc. Portanto, portanto vida noturna. Sim, claramente vida noturna. Moreira, antes falamos do humor, propriamente dito. Onde é que são as melhores sandes de Leitão da Milhada? Não é na Milhada, fica... Aquilo já pertence à Nadia. É nos Pranchudos, já lá foi, Alvin. Sim. Restaurante Pranchudos. Fica ali na Curima, Nacional, não é na Curima, não é no centro da localidade. Aliás... O Moreira tem um objetivo de fazer um festival de literatura policial. Mais de cinema. De cinema? Sim, aquilo era. Porque aquilo... Mas vai fazer ou não? É para quem conhece. Não sei. Se calhar não. A Coreia tem uma aura... Não sei se vocês conhecem. Conhece a Coreia, não? É incrível. A Coreia é uma antiga... Eu fui lá com Moreira. Antiga, não, mas tem a estância termal. Daquelas estâncias termais que pá, perderam um bocadinho o elan que tinham antigamente. Portanto, já não há tanto tanto, e acaba por ter muitos hotéis do início do século, década 10, década 20, um antigo casino que está semi-abandonado, mas é relativamente grande, dois andares, e toda uma mata, e aquilo tem um aspecto, parece um livro da Agatha Christie, parece que vai haver um crime a qualquer momento. E aquilo tem muito piada porque está bem preservado, os hotéis estão bem preservados, os jardins, etc. Mas aquilo existe enquanto o quê, nesta altura? Aquilo é uma estância termal, ainda. E não é, mas não é propriamente aquelas estâncias termais que fica a 4 horas de viagem, não. Fica entre Coimbra e Aveiro. Portanto, passa lá o comboio, a linha do norte, portanto. É um sítio até bastante popular. E era um sítio onde eu achava que se podia fazer um fim de semana daqueles temáticos... Pá, mas não sei. Jogar ao Cluedo... Era um bocadinho esse na vida real, não é? Real, mas com cinema, mais certo, na base do cinema, sim, que é a coisa que acaba por, sei lá, trazer mediatismo. Eu não sei, pá, mas não é por aí que o arco está cerrado. Moreira, diga-me. Quem é que o faz rir? Cães. Como assim, Moreira? Não é verdade, quer dizer, eu mais depressa. me rio com humor involuntário, sei lá, gifs de cães, do que com pessoas? Programas de humor. Uhum. Há pouca coisa que faz rir. Sim, confesso que sim. Não, não há nada que veja agora? Olha, há uma coisa que costumo dizer. Eu não. Por exemplo, uma coisa que eu não consumo, digamos assim, não vejo stand-up. É uma coisa que não, uhum. não é. Não há ninguém que faça rir no stand-up? Quer dizer, se calhar, como nunca. Se é que me perguntar porque é que não fumo? Eu nunca tive curiosidade de começar a fumar, portanto nunca me deu para isso, está a perceber? Uhum. Portanto, também das primeiras vezes que vi stand-up nunca te senti curiosidade. Depois volta e meia, o pessoal diz: não, mas isto não é como aos outros, tens que ouvir este. Eu ouço e também não gosto. Portanto, nunca me puxou. Portanto, tanto humoristas estrangeiros como portugueses não. Uhum. E eu tenho muitos amigos stand-upers e sou o primeiro a dizer: já pá, não é muito a minha cena, portanto não me vais levar a mal, não. E tudo na boa, portanto não uhum. é. Não estou aqui a falar mal de quem faça. E nem séries, nem nada desse género? De humor, não. Não, ok. Uhum. Não. Pá, há séries antigas da juventude, pá, acho que o Seinfeld sim é uma referência, mas não. O Seinfeld tem uma coisa boa que consegue construir personagens com alguma longevidade. Uhum. E fez com que as personagens fossem tornando cada vez mais ricas. Eu gosto um bocadinho dessa dinâmica. Curiosamente, quando falo do Aleixo Moreira, e tem noção que o Aleixo é das coisas mais fraturantes que existem, porque pois é. As pessoas ou amam o Aleixo ou pura e simplesmente odeiam. Mas isso é verdade, não? Não há aquelas pessoas que gostam mais ou menos e que não se pronunciam. Não há pessoas que gostem mais ou menos do Aleixo. É? Ou odeiam o Aleixo ou amam. É. É muito curioso. Então, pronto, mas quer dizer, aquilo sempre foi feito com uma noção de que aquilo era uma coisa para um nicho. Não é? Nós, quando começámos a fazer, nunca tentámos copiar nada, portanto, tentámos fazer uma coisa mais ou menos coisas que nós achássemos piada e tentar um bocadinho experimentalismo, fazer uma coisa nova que possa funcionar. Portanto, à partida, sabíamos que não íamos agradar a gregos e a troianos, portanto, era para um nicho pequeno. Felizmente o nicho é um bocadinho maior do que aquilo que nós estávamos à espera. Uhum. Agora, um dos episódios mais emblemáticos de Bruno Aleixo terá sido um dos primeiros com o Nuno Marco. Exatamente. Em que vocês faziam uma espécie de aposta com ele, que era cocó ou douradinhos. Ou douradinhos, não é? Bem, depois disso, e há algum tempo depois, surgia a Néspera no Cu. Em sim. que basicamente usava apostas similares. Vocês, nessa altura, o que é que pensaram? Ah, quer dizer, a verdade é que esse mecanismo sempre existiu, quer dizer. Referias, quer dizer, não fomos nós que inventámos uhum. isso, portanto. Uhum. Sim, e na verdade aquilo dizer, começou nas viagens de carrinha deles, uhum. que tinham fazer a. Sim, quer dizer, a única coisa deixei que aqui... o primo em paz. E iam na carrinha e faziam aquilo e depois pensaram baixo. Dizer, dava é pá, o Marco fez o Preferias Connosco, mas acho que isso até começou com o Melo e com o Bruno. Não, há dois ingredientes. O Bruno era, portanto, sim. A partida não. Pois, é isso mesmo. Mas foi sempre jogos na carrinha, sempre exatamente. Se fez, que nós fizemos, eles sim, sim, sim, era uma qual coisa. É que era. Portanto, não houve aí qualquer. Não, quer dizer, a gente diz isso pode dizer isso um bocadinho na brincadeira, mas quer dizer, pelo amor de Deus, quer dizer. Nunca. Nunca foram alvo de, sei lá, de um roubo de uma piada, de Bobby, uma imitação vil. Nós usamos Ewoks, Monstros da Lagoa Negra e action figures de outras séries. Acho que a gente está preocupado em que nos copiem. Acho que não é por aí, quer dizer. Nós trabalhamos numa dinâmica muito Creative Commons, quer dizer. Uhum. Pá, nós pegamos a expressão, por exemplo, o calhococó... dizemos, fomos nós que inventámos, tudo bem. Mas, por exemplo, o Icaburro era uma coisa que os garotos diziam: agora vou apropriar-me do Icaburro se outra pessoa usar o Icaburro. Sim, ah, vocês o Icaburro estão na... foi meu. Vocês estão na fase do Icaburro. Tratam-se por burros uns aos outros. Isso é por outra coisa. Isso é por causa do. É pá, é por causa de um vídeo treinador do Covilhã. Numa conferência de imprensa que chama Burro. Pá, é um vídeo com muita piada, mas isso não é o Icaburro, é o seu burro. Nós tratamos-nos por seu burro, é diferente. Ninguém me diz boa tarde. Mal educados. Mal educados, faz parte. Vocês é que são mal educados. Por quê? A primeira pergunta é: mal educado por quê? Faz as pessoas estarem aqui às suas costas. Oh, você sabe lá se eu estive a tomar banho, você burro. Só você sabe lá se eu estive a tomar banho. Vou levar você. Desculpa lá, mas tenho mais unidade. Sala de imprensa. Bem, se é para isto, saímos já. Se é para isto, saímos já. Vamos lá ver se tem a minha casa. Está a respeito também. Já foi pegou bem, é? Só para algum gesto para este atraso, pode ser cuidado. O motivo é que eu estava molhado e tive-me a secar. O motivo é esse. Ok, então vamos ao jogo. Duas boas. Vocês estão a trabalhar, eu também estive a trabalhar. Ok. 96 minutos. Não, eu só queria uma satisfação, não é? Querido? Não, mas quem é você para lhe dar uma satisfação? Desculpe lá. Eu até estou a ser, bem educado consigo. Eu também me estou a safar. Estou-lhe a dizer que estou todo molhado e que me estive a secar. Vamos lá, futebol. Não, não. Com humor não se brinca. Não se brinca. Não se brinca. Não se brinca. Mas quer dizer, isso são coisas que fazem parte da cultura popular. E pá, nem é justo nós apoderarmos disso, nem é justo dizer que nos estão a copiar, portanto, quer dizer, opá. Ei, vocês exploram muita coisa na internet, são os arqueólogos. O que é que. Qual é que é a última coisa que acharam mais graça ultimamente online? Era aquela coisa que estava a cantar antes de. Da Júlia? Ou... Sim, sim, qual era? O que é isso? O quê? O quê? Estava a falar da Júlia há pouco. Da Paula? Sim, da Paula. Ui, da Paula é tão velho, meu. Da Paula tem mais de 10 anos, isso. É um telefonema. Não, não, não, não. Isso lembrei-me já por causa do fazer o soundcheck. Não tem nada a ver com. Não há nada. O que é que está a bombar? Deixa-me o que é que está a bombar agora na net. Epá, as parvoíces dos memes estão sempre a mudar. De 15 em 15 dias há uma tendência nova, mas o que é que há? Pá, os tempos estavam a rir com. Pá, houve uma coisa que até. Chegou a haver também em Portugal e não sei o quê, mas os brasileiros são muito bons a fazer isso. Que é aqueles. Pá, há uns vídeos que tornam virais e depois há uns gajos que fazem remix daquilo. Não é? Remix? Sim, sim. Sim. Epá, e se aquilo for bem feito, às vezes tem piada. E ontem estava-me a ver de um gajo que é uma. Epá, o gajo é uma guitarra romana que faz que era. Faz aí uma cena qualquer e depois alguém pegou e mudou as músicas e meteu o gajo a tocar o Sweet Child of Mine e. Epá, e aquilo. Epá, contado não tem piada, mas depois tem piada, é só isso. Mas é uma parvoíce, eu assumo que é uma parvoíce, quer dizer, é o tipo de coisas que eu não tenho orgulho de rir. Portanto, não é dizer que, epá, olha, vejam todos o que eu me ando a rir, vão pensar que eu sou telinho. Pá, e tudo bem, portanto, não é por aí. De humor de um programa de algo que viu que realmente achou muita piada e é passível de nós passarmos aqui agora. Devia-me ter falado disso antes para ver se me lembrava. Agora muito vou bem. Estar aqui a pensar e vou estar aqui calado a pensar. Não, mas como corta, não... se eu ficar um bocadinho calado a pensar. Não faz mal nenhum. Vamos a ver isto. Eu lanchei sanduíche do cupim, batata frita. Eu lanchei também refri, eu bebi um refrigerante, botei ketchup, mostarda e só. Aí está, a escolha de João Moreira, do coletivo Bruno Aleixo. Coletivo. Olá, nós somos os Bruno Aleixo. Já foram os Moreiras, lembra? Do single novo. Eu não sei porque é que deixei de ser. Bom, uma das coisas mais curiosas que eu me lembro sempre, eu acho que vocês sabem o que é que eu vou dizer, foi esse programa, nós fazíamos um programa... Quem está a tratar por vocês? Em plural. O que é que me está a tratar para vocês? Não percebo. Ah, pois. Não, mas a verdade é que nós fazemos um programa, os três, na Antena 3. Santo Alvim Moreira. Santo Alvim Moreira. E há uma vez um convidado, que eu não me lembro agora qual era. Epá, gostava muito da rasca. Não, era um convidado monossilábico. Epá, eu estava a suar, a fazer perguntas. Epá, eu lembro-me de olhar para a cara de Santo e Moreira, e eles estavam os dois assim, olhando assim à pressão. Como se não fizessem parte do programa. Eu tipo, brincar no telemóvel, não? Vamos um ralhete, Alvin, vocês não se podem demitir. Bem, completamente desesperado. E estes dois olharem aquele tipo, muito sossegados. Não é nada comigo isto. Tipo, isto não é nada comigo, não, tipo, deixa cá ver como é que ele está. Eu não estava. Tenho o meu apelido no nome do programa nem nada. É incrível essa desculpa. Pá, houve uma história boa no Santo Alvin Moreira que foi. Foram lá uns convidados falar de uma peça de teatro. E entretanto houve lá um problema técnico e aquilo deixou de gravar, só gravou metade do programa, lembra-te disso? E depois fomos gravar no dia seguinte ou dois dias depois, só que os mesmos atores não podiam, então eram outros, estão a meio, sem ninguém dizer. Pá, de repente já eram outras pessoas a falar do mesmo assunto. Tá bom. Epá, e quem ouvisse, então espera lá, então isto um bocado era uma mulher, agora é um homem, o que é que está aqui a passar? E ninguém avisou que, peraí, mudámos os... Pá, porque não tínhamos de explicar muita coisa e não valia a pena estar a explicar. Moreira, há uma coisa, Moreira... Tem algumas coisas na sua vida que são incríveis. Uma delas, eu recordo sempre, e eu acho que vale a pena recordar este episódio, é o episódio que vos opõe a Filipe Melo e uma série de vinganças que se sucederam. Quer explicar? Não, isso tudo começava por... Pá, nós fazíamos os programas, ainda muito amador, sem ter grande noção do impacto que aquilo podia ter, e sempre que dávamos um número de telefone, dávamos o telefone do Melo, não é? Opa, e o pior é que uma série de garotos que estavam sempre a ligar de noite e o gajo estava. Pá, estava sempre a ligar-lhe. Então o gajo planeou uma vingança consigo quando foi às 5 para a meia-noite. Sim, sim. E alguém pergunta: então, ó, Filipe, quem é que achas que são os melhores humoristas agora? E o Filipe, pá, falou até do. Pá, uma malta do Papa Wrestling. E pá, está aí uns gajos do Bruno Leixo, mas os gajos estão com um bocadinho de déficit de ideias e pediram para deixar o número deles para vocês ligarem com ideias. Opa, então passaram em rodapé os nossos números. Opa, nós tivemos uns meses largos de pessoal a ligar-nos para tentar dar ideias para o Bruno Leixo, pronto. E entretanto, de volta e meia, mete o número de telefone no... Acho que apareceu um número de telefone de alguém, ou no... nos livros dele, nos livros do Dog Mendonça. Ele mete... Epá, acho que aparecem tipo às vezes assim numa agenda, aparece lá os números de telefone e há pessoal que liga. Aconteceu uma vez de alguém me ligar, estou a ligar porque o seu nome está no... Epá, o seu número de telefone está no Dog Mendonça, sabe? E eu, pá, obviamente não... o garoto não devia saber quem eu era. Simplesmente ligou ao calha para saber se o número de telefone estava ativo ou não. Pronto, acho que foi só essa história. Tem mais alguma história de... Desse de tipo algum episódio? Sim. Oh, sim, o Jorge Daniel volta e meia também metia os nossos números lá e volta e meia também ligavam o Jorge Daniel, sei lá, que é o primo Hélio. Portanto, pá, acontece. Não fazem mais nada que atender telefones, estou a ver. Opa, durante muito tempo sim, durante muito tempo, mas entretanto depois o pessoal também desiste, a gente começa a ver com o número de telefone. Uma pessoa que me liga às 3 da manhã já sei para o que é e basta não atender e depois as pessoas desistem. Moreira, qual foi a maior alhada em que se meteu, Moreira? Uma alhada? À conta de quê? À conta dessas... À conta do seu jeito de se meter assim em coisas não muito convencionais? Lembra-se de... Opa, não. Não. Okay. Não, porque eu sou uma pessoa pacífica, não me meto em... E alguma vez o humor o salvou de uma encrenca, de uma coisa algo constrangedora? Também não. Também não, ok. A minha vida é uma seca. Vocês estão aqui a tentar pintar isto de uma coisa muito... Mas não acontece nada. Moreira gosta de passar essa ideia, não é? Gosto de passar essa ideia, agora não, alguém me vai entalar. Portanto, não, não vou. Obviamente não vou contar histórias, não é, Alvin? Sim. Moreira, como é que reage com o facto de, basicamente, Moreira ser conhecido por figuras que são ficcionais, isto é, as pessoas não conhecem na rua, nem muito menos a Santo. Santo, a única oportunidade que teve na televisão para aparecer regularmente... Pôs uma máscara. Colocou uma máscara. Luta livre. Sim. Eu não desgosto disso, eu gosto de relativo anonimato. Quer dizer, não. Sim, mas não se importaria de ser de dar a cara. Como já o fez na SIC Radical. Não me importa dar a cara, não me importa dar a cara, não tenho esse problema. Mas ao mesmo tempo também gosto de algum anonimato. Quer dizer, mas se eu desse a cara nos meus projetos, também não ia ser a pessoa mais conhecida do mundo, porque os projetos, como disse, não são universais. Não sou como o Alvin, né? Que não pode sair à rua, uma a cada três pessoas reconhecem-me. Não é verdade. Até mais. Não é verdade o quê? Se calhar não vêm a falar consigo, mas reconhecem. Não? Sim. Cá velhas, não. As velhas não vão. Não? Não. Não. 25% da população conhece-me. Pô, 25% são 2 milhões e meio. Só? 25%. 2 milhões e meio de pessoas. Portanto, pá, eu acho que estaria na boa, porque quer dizer, sempre foi coisa. Tudo o que fiz foi coisas de nicho, portanto, dar a cara não é um problema, acho que não. O que é que Moreira ainda quer fazer? O que é que se vê a fazer? Ora, isto é uma grande pergunta, relativamente existencial, porque foi uma coisa que há pouco tempo olhei, projetos para o futuro, e não há assim nada que eu tenha, epá, esteja entusiasmado com, e caralho, gostava de fazer uma coisa, não sei o quê. Assim, coisas estamos a falar de coisas inalcançáveis, é isso? Pode ser inalcançável, necessariamente, mas... Não. Quer dizer, por exemplo, há uma coisa que vamos estar agora a fazer, um filme, mas é um projeto que já estamos nisso há algum tempo, portanto não é novidade, e que sim, vou gostar de o fazer, e será feito provavelmente durante o próximo ano. Comédia, não? Sim, é um filme do Bruno Aleixo, sim, é uma coisa que... Sim, sim. Vai sair para lá. Mas isso não é um sonho, porque é uma coisa que já está a ser feita, portanto... Percebe? Não vou falar de quem me dera vir fazer um filme um dia, não sei o quê, e depois para onde já o estou a fazer. Seria um bocado. Não, o filme já foi filmado? Não, não. O filme foi parcialmente financiado. Parcialmente financiado. E sai para o ano? À partida. Moreira, há um tempo. Não, não sei se sai para o ano. Há de ser feito durante o ano que vem, quer dizer, o processo de produção demora. Claro, claro. Demora anos, né? Quanto tempo é que pode durar o Bruno Aleixo? O tempo que vocês quiserem, é isso? Não sei, quer dizer, há uma coisa que eu acho que não o desvirtuamos. Ou seja, tipo, não há aquela coisa de dizer, epá, o Bruno Aleixo no início era uma coisa e agora já está. Eu acho que ele está muito parecido. Quem gostava dele no início, continua a gostar. A menos que se tenha fartado, mas fartado por excesso e não por desvirtuísmo. Percebe o que quer dizer? Portanto, há outros projetos que no início era uma coisa e depois foram saber, pá, acontece muito com séries, umas temporadas são porreiras e depois outras começam a ficar chato. Eu acho que aquilo, pá, sempre conseguimos reinventar mais ou menos os formatos. A última série que nós fizemos, o Alex Psy, é um formato bem diferente, mas acho que não desvirtuou nada. A personagem está lá, quem gostava continua a gostar, se calhar quem não conhecia passou a gostar, pá. Espera aí, Moreira, lembrei-me, e quando era miúdo, qual é que foi o primeiro humorista que seguiu? Foi o Herman? Provavelmente, sim. Havia umas coisas do humor brasileiro que davam. Eu tenho alguma ligação, os meus avós foram imigrantes no Brasil, meus avós maternos, e eu tenho alguma ligação com o Brasil. Tenho lá tios e ainda, e primos, e etc. Aliás, daí o facto do seu pé entrar também no universo Bruno Aleixo. Não, o seu pé entrou porque era o campeonato do mundo do Brasil e queríamos ter uma personagem brasileira. Quem é o seu pé? O seu pé, quem é a pessoa que faz a voz do seu pé? É Moreira? Não, não, não, não, não, não. Olha, uma pessoa, até foi o nosso diretor de fotografia na última série. É uma pessoa com várias valências. Também é o... Seu pé. Chama-se seu pé porque é um pé. Porque é um pé. Se não havia, a certa altura, os nomes eram muito auto-elucidativos. Sim. Como é que chama a gelateria do seu pé? O seu pé tem uma gelateria. Diallo. Diallo, sim. É o Ricardo Prazende. Ricardo Prazende também tem uma gelateria, além de tudo. Tem muitas valências. É cameraman, diretor de fotografia. E o Bruno Aleixo tinha o famoso Café do Aires. O famoso Café do Aires, sim. Que chegou a haver um Café do Aires mesmo em Coimbra. Não, existe a Taberna do Aires. Mas foi nela que se basearam, não? Não, não, não. Até porque a Taberna do Aires já existia com outro nome e mudou para a Taberna do Aires já depois do Bruno Aleixo existir. Portanto, era, não sei, era um... Fica ali no... Então, mas, Moreira... Sim, diga. Qual era a pessoa que basicamente fez com que Moreira abraçasse a sua carreira enquanto humorista? Houve alguém que fez com que Moreira descobrisse isso? Um profissional? Não, quer dizer... A verdade é que... Não, tudo começa, como eu disse, uma pessoa começa novo. Uma pessoa começa a ser uma espécie de palhacinho da turma, ter os amigos que se riem, o irmão que se ri, os primos... Mas de que é que se ria nessa altura? De coisas garotos, então... Pá, é o piadético, depois chega uma altura em que uma pessoa... Eu fazia uma coisa que eu fazia muito, isto desde os 10 anos, bandas desenhadas humorísticas. Fazia umas histórias, tinha umas personagens e havia umas... Pá, obviamente aquilo não tinha piada nenhuma, para os garotos tinha. E eu mostrava aos meus amigos de escola, eles riam-se, depois já começava, a certa altura tinha caricaturas uns dos outros, já eram piadas que fazíamos uns para os outros, a picar, etc, etc. Mas, entretanto, esse tipo de inventar histórias foi o que, se calhar... fez com que eu entrasse para a rádio, Rádio Amadora, RUC, Rádio Universidade de Coimbra, e começasse a escrever coisas para a rádio, e depois foi o que fez com que eu quisesse mais tarde tirar um curso de guionismo. E a partir daí é que comecei a escrever para, nomeadamente para Fernando Alvim e para outras coisas. Portanto, quer dizer, isto foi uma, não foi uma decisão. Pá, gosto muito deste stand-up, era deste humorista, pá, quero ser como ele, é isto que eu vou fazer e vou. Não foi assim, não foi assim. Foi um processo natural e. Até porque eu venho da área das artes plásticas, como o Alvim sabe. Portanto, nem sequer vim da área do humor, nem da narrativa, nem do jornalismo, nem da comunicação social, nem nada. Moreira é também ator. Se eu sou ator? Não. Não. Quer dizer, fiz curso de formação teatral também, em Coimbra. E sim, já fiz peças de teatro. Ah, afinal já fiz. Lembra-se já agora. Já fiz, mas não sou, quer dizer... Eu prefiro fazer encenação ou dramaturgia, escrever, do que propriamente estar a representar. Imagino que alguém me convida para entrar numa novela. Conforme, depende, mas não diria que não. Porquê? Porquê que não? Pois, pode ter piada fazer não fazer disso vida, mas fazer uma... Como é que é? Um convidado especial, guest star. Pode ter piada, não? O Moreira tem algum guilty pleasure? Sei lá, ver novelas, por exemplo? Não. Não vê muita televisão, Moreira? O que é que vê? Quando não vê, vejo o que é que vê? Televisão. Não. É raro. Quando liga nas notícias para ver o que é que está a dar. Ah, apesar às vezes dá aqueles programas de... Dá uns programas de reality shows, de cozinhas e tatuagens e... Mas não é coisa que eu faça questão de ver. Tipo, se tiver a dar, paro lá. Mas não é... Não é o guilty pleasure. Mas eu era... Pá, antigamente era relativamente noveleiro. Lembro-me quase todas as novelas que deram em Portugal antes dos adventos da TV Cabo e do pessoal ter deixado de ver. Havia uma altura em que toda a gente via as mesmas novelas, né? Que só via dois canais. Eu tenho a coleção de cromos, que digo isto muitas vezes, coleção de cromos de Roque Santeiro completa. Uau. Foi a última novela que eu vi. Foi o Roque Santeiro. Mas ainda houve novelas míticas depois disso. Quais? Quieta, Pedra sobre Pedra, Indomada. Eram todos daquele realismo fantástico do Nordeste. Já não vi nada disso. Havia sempre o Mulher de Branco, o Cadeirudo, o Lobisomem. Portanto, isto tinha alguma piada. Moreira tem medo de ficar para sempre ligado ao Aleixo? Não. Não? Não. Mas, já agora, antes do Aleixo, o que é que Moreira fazia a nível do humor? O que é que fazia? Na verdade, o que é que fazia antes do Aleixo? Eu não conhecia... Antes do Aleixo... Eu só outro dia que soube, e isto é verdade, eu só outro dia que soube que Moreira conheceu Santo... Sim. À minha custa. Eu não sabia. Nem sequer sabia disso. É verdade. Não, o que eu fazia era simples. Eu trabalhava numa agência de publicidade. E quando às vezes teve uma agência de publicidade, fazia, pá, a nível do humor, o que é que eu fazia? Tinha um blogzito, fazia uns vídeos que era de uma empregada brasileira. Lembra-se disso? Que o senhor é um ponto, o senhor é um ponto. Ah, lembro-me disso. Era a única coisa do humor que eu fazia, tirando as coisas que fazia para a Rádio Universidade, que era tipo... O que é que fez na Rádio Universidade? Eu fazia, além de fazer programas, aqueles programas que a pessoa vai para lá improvisar e dizer parvoíces. Fazia uns spots, havia uma... Os sinais horários eram sempre muito originais. Era, havia uma personagem que era o Pequeno Fadista, que era um garoto... Pá, posso contar a história? Era, tem piada, era pá, em 2005 isso. Pá, que era um garoto que teria 13 anos, mas que era muito ajuizado, um daqueles garotos Marialvas, que é uma família do pai, que se trata o pai por você, e depois tem 8 filhos, mas o filho mais velho é o pai também, é uma espécie de segundo pai. Pá, e era as histórias de um garoto a portar-se muito bem, que dizia... O pai dizia para ele ir às compras, mas aquilo era muito parvo. E para ele ir às compras, mas não comprava lambarizes. E o garoto olhou para uma embalagem de línguas de gato e quis comprar, mas depois pensou: quando for eu a sustentar-me, poderei comprar o que quiser. Agora devo obedecer a meu pai. E depois dizia à voz: que ajuizado foi Duarte, não cedendo à tentação. Eram umas coisas muito salazaristas. Pá, e aquilo funcionava pelo absurdo, quer dizer, uma pessoa ia no rádio, de repente ouvia aquilo e disse: que é essa porcaria? Será que existe som disso para passarmos, Moreira? Eu consigo arranjar isso. Então vamos aqui ouvir aqui um exemplo do que Moreira acaba de falar, isto na Rádio Universidade de Coimbra. As pessoas têm sempre a dúvida se é a Rádio Universitária de Coimbra ou Rádio Universidade de Coimbra. Rádio Universidade de Coimbra. A Rádio Universitária do Minho. A Rádio Universidade. Rádio Universidade de Coimbra. Ok. A RUC. A RUC apresenta o Pequeno Fadista. Histórias verídicas e educativas do Pequenito Duarte. Certo dia, o Pequeno Duarte encontra, junto da alfaiataria do Sr. Mariano, uma nota de 50 euros que estava caída no chão. seu amigo João Pedro, que com ele passeava, sugeriu: Duarte, vamos comprar um jogo de consola. Ao que Duarte respondeu: não, João Pedro, vou precaver o meu futuro e investir o dinheiro em certificados de aforro. É impressionante a perspicácia deste verdadeiro homenzinho. Gostaram? Gostaram? Gostamos imenso, claro, gostamos imenso. Claro. Como não gostar, não é? Como é que era o ambiente na RUC? Se calhar o ambiente da RUC ainda é assim, não sei. É uma escola, muitas pessoas conhecidas. Quem é que passou pela RUC? Daniel Belo, Miguel Guedes. Miguel Sim, Guedes passou pela RUC. Mais. Há muitas pessoas. O Sean Riley, do Sean Riley. Sean Riley, pois foi. Passou. Houve muito mais malta, agora não estou aqui a lembrar, mas provavelmente muito mais malta passou. Como é que tem sido morar a sua experiência na rádio? Como é que foi? Como é que é? Ela ainda. Ainda estou na rádio, é isso? Ainda está na rádio, sim. Não tem. Vou-lhe recordar, o Bruno Lage está na Antena 3. Esquece mais vezes. Pois é, verdade. Não tenho aquela vivência profunda de viver e estar lá. Portanto, o Bruno Lage acaba por ir lá a gravar e venho. Mas não há que... Uma coisa, Moreira, quando se vê ou quando ouve o Bruno Lage, ri-se ou já não consegue? Rio muitas das vezes. Lá está, eu não escrevo os episódios todos, às vezes é santo. E quando sou eu não me rio tanto, porque já sei que agora quando é santo rimo. Espero que aconteça o contrário. Mas já interpretou os textos, é engraçado. Mas às vezes ver montado é diferente. Claro. Porque há interação e muitas das vezes gravo com uma antecedência grande e depois esqueço-me que é que gravei e depois vou ver e tem piada. Eu acho piada, se eu não achasse piada ao que eu escrevo, coitado de mim. Lembras-te de algum episódio que gostou particularmente, que achou graça? Sim, podemos. Vamos ouvir este. Vamos. Oh, tenho a máquina estragada e o chão todo molhado. Como é que isto me aconteceu? A culpa é do calcário. E agora? Que anticalcário usa? Uso um desses mais baratos. Pois é. Os anticalcários mais baratos não protegem verdadeiramente a sua máquina. É grave? Repare, o calcário da água deposita-se na resistência da máquina, avariando-a. Vou ter que levar a sua máquina. Só que algum protege de maneira eficaz a sua máquina de lavar contra o calcário. Utilize sempre Calgon em todas as lavagens. Está, Moreira, convidado de hoje de Com Humor Não Se Brinca. Moreira, o humor está a mudar. Os miúdos, será que se riem? Esta geração de miúdos, será que se riem das mesmas coisas que nós nos ríamos há 20 anos atrás ou 30? Será que o miúdo, se vir o Pátio das Cantigas hoje em dia, se ri da mesma forma que nós? Sim, eu rio-se no Pátio das Cantigas. Eu rio-me no Pátio das Cantigas, sim, e no Leão da Estrela. Eu também não estou a dizer que não rio. Estou a dizer que pode acontecer as pessoas não se rirem. Uhum. Não, e é uma coisa da mesma forma que me rio sempre que vejo o Duarte e Companhia. É quase impossível eu não me rir. Sim, mas uma pessoa às vezes ri-se de maneiras, por razões diferentes. Não, mas há aqui uma coisa que é muito geracional também, não é? O humor em si, tu tens de ter vivido aquele tempo. Tem a ver com referências também. Não é? Tu achas graça por causa disso. Isto acaba por ser como a doce, por exemplo, do Shrek. O Shrek tem piadas para adultos, piadas para garotos, piadas para... Pronto. Tem piadas para tudo. E eu posso... Podemos nos rir das mesmas coisas, dos mesmos... Dos mesmos textos episódios, com sentidos diferentes, não é? E encontrar coisas diferentes, quer dizer. O meu sobrinho pode gostar do Bruno Aleixo e a minha avó também, e não estão a rir da mesma coisa, de certeza. Certo. Portanto, podemos rir do Pátio das Cantigas, eu posso achar a piada à maneira antiquada e à inocência do humor deles, não é? Uhum. E rir-me também, não necessariamente me rir porque uma pessoa, claro, na altura se teria rido. Claro. Não é? E o mesmo acontece com o Duarte e Companhia, quer dizer, agora rir-me do Duarte e Companhia daquilo ser tão falso, não é? Quer dizer, se calhar na altura já me ri daquilo ser falso, mas aquilo é tão... Pá, eu lembro do primeiro episódio, deram, por acaso deram-me o DVD. E eu vi, opá, aos 5 minutos já me estava a rir porque entra um mafioso. E opá, e os gajos caem, mas aquilo muito mal feito. Ai, começou, puxou. E opá, já me estava a rir disso, daquilo ser mal feito, não propriamente. Não, mas por exemplo, os efeitos sonoros do Duarte e companhia são muito exagerados. E é isso que torna a coisa muito engraçada. Sim, aliás, sim. Vamos ouvir só um bocadinho do Duarte e companhia. Ora, ouçam. Espera aí. Já sei. Eu recebi pelo correio uma propaganda de um psicanalista que se acaba de formar na América. Talvez seja a solução. Mas eu já fui um psicanalista. Cala-te, este é totalmente diferente. É um psicanalista que acaba de chegar diretamente da América. E tu sabes como é que é. Os americanos estão muito mais avançados do que nós. Ah. Aliás, como vocês são dois, vou marcar-vos uma consulta de grupo. É, sempre sai mais barato. Enquanto não chegam os outros pacientes, nós podemos ir trocando algumas impressões. Eu já fui um psicanalista que me disse que todos os meus problemas eram motivados por carências afetivas. Mas se o seu problema é só esse, está tudo resolvido. Como eu possuo afetividade em excesso, eu posso perfeitamente solucionar o seu problema. Calma. Calma. Porque aqui, quem dá a terapêutica, sou eu. E já agora, gostava de ouvir o nosso amigo chinês a falar-me dos seus problemas. Eu não sei-lhe chinês. Eu sei-lhe japonês. Desculpe. Mas desde a minha infância tive sempre muitas dificuldades entre distinguir um chinês de um japonês. Lembro-me de uma cena de Duarte e companhia, e eu não sei se... Se calhar a memória que eu tenho pode não ser exatamente como eu estou a lembrar, mas eu era... O Lucifer tinha uma pistola viciada. Portanto, ele mandava o tiro e nunca acertava o tiro. E ele tinha um irmão, o melhor atirador era o irmão dele. Sim, pois era. Era o irmão do Lucifer. E o Lúcio, o irmão de Lúcio, tinha que ser mafioso, tinha que ser um dos chefes, não sei o quê, e ele dizia: mas eu não quero ser mafioso, quero ser artista de variedades. Depois fazia um sapateado que eu me lembro era gigante, 10 minutos, não era obviamente 10 minutos, ia ser para aí 20 segundos, mas era gigante, nunca mais acabava. E tinha piada tão absurdo que era, porque é que o gajo possa fazer um sapateado gigante? Pá, provavelmente se eu for ver agora, afinal não era assim tão grande, foi pequenino. Pá, mas na altura eu achei aquilo absurdo e teve piada tão inusitado que foi. Por exemplo, é um dos tais exemplos que... Eu lembro de um episódio que, as estruturas eram uma... Eram uma coisa frequente que existia no Duarte e companhia. Eu lembro-me deles apanharem o Duarte, o Lúcifer, acho eu, e colocaram numa sala e basicamente para que ele falasse, não é? Pingos na cabeça? Não, o que eles fizeram foi... começaram a ligar vários aquecedores que havia na sala. Portanto, a sala estava cheia de aquecedores. Começaram a ligar todos os aquecedores. Ele estava preso numa cadeira e ele começou a suar. E depois veio o Lúcifer e começou a beber um copo de água fresquinha com gelo, assim, à frente dele. Que era para torturar psicologicamente o Duarte, sim, e para ele começar a falar. Monstruoso, monstruoso. Era monstruoso. E também me lembro de uma vez que o Rocha teve um restaurante... E houve uma reclamação e vem o Rocha sai da cozinha com um facalhão para aí de 2 metros. Sim, sim, sim. Para lá ouvir a reclamação. Enquanto o Rocha... Isso era incrível. O Átila e o Rocha... O Átila uma vez não tinha dinheiro, era isso? Não sei se era essa. O Átila não tinha dinheiro e a única coisa que eles tinham era cebolas e óleo. Então o que é que vamos fazer para o almoço? Cebolada. Fizeram cebolada. E estava com um bafo. Iam assaltar um banco. O bafo. Uma cena assim, quer dizer. Mas era tão exagerado que chegava a ter piada. Pá, porque o acting... Eu não sei. Havia qualquer coisa ali no acting e na inocência que fazia ter piada. Quer dizer. Tá bem, eu sinto que Moreira era capaz de fazer uma série como a Duarte e companhia. Sim, sim. Nunca pensaram em abandonar os personagens e darem a cara e fazerem vocês uma série? Possivelmente com outras pessoas também. Eu gostava de fazer uma série... Aliás, havia uma ideia vossa, delirante, que eu adorava, que era Os Homens da Segurança, toda a gente sabe que era uma cópia do Miami Vice. Sim. E a vossa ideia era fazer uma cópia dos Homens da Segurança. Uma cópia. Era bom que aquilo era em Troia, não é? Sim. Os hotéis estavam sempre vazios. Portanto, aquilo era feito, feito em Troia, quando ainda estava a ser construído. Portanto, ainda não tinha pessoas. Portanto, aquilo era assim meio... A pipinha entrava. Pipinha, pois está. Eu lembro. Nicolau Brainer e Tozé Martinho. Bem. Era épico, pá, era épico isso. Quem é que era o Don Johnson? Era o. Era o Tozé Martinho. Era o Tozé Martinho. Era. Havia a Manuela Marle. Pois é. Isso não era humor, não se esqueça que isso não era humor. A gente ria-se, mas aquilo não era humor. Pois é. Não era. Não era humor, não. Era da ação. Pois era. Era da ação. Moreira, estamos quase a acabar esta, esta entrevista. Como é que o riso entra na sua vida? Isto é, Moreira ri-se com facilidade ou não? Rio, estou-me a dizer que ri-me de cães na internet. Ri-me coisas muito parvas, quer dizer. Coisas. Mas não se ri com stand-up comedy? Não, muitas das vezes esses gifs têm um grau de... Pá, como é que é dizer isto? Aquilo é involuntário, ou seja, tipo, acaba por ser humor involuntário, quer dizer, nada daquilo é feito encenado para rir, nada daquilo é escrito, portanto acaba por ser, e eu acho que isso acaba por surpreender e fazer rir mais do que propriamente uma piada Mas combinada. Na sua vida, quem é que é a pessoa que é certinho que vai fazer rir? Qual é a pessoa mais divertida que conhece? Famosa que... ou... Não, qualquer pessoa. Não ser. Pá, a pessoa com mais... Não é que me faz rir, é a pessoa com mais piada do mundo, é, de facto, e o Alvin conhece. Também era dos uruguaios, era o manager Filipe Ferreira, que está em Timor. Está em Timor a fazer um o quê? Um abraço para Filipe Ferreira. Tá, ele é arquiteto lá. E que é, de facto, a pessoa com mais piada. Mas, quer dizer, não consigo dizer nenhuma... nem vos pôr sugerir um clipe para ouvirmos do Filipe, porque só estando com ele, quer dizer... Basicamente estou-se... Aliás, há pouco, quando eu estava a pedir de exemplos de episódios, não é? Que pudessem ser elucidativos daquilo que vocês gostam de fazer. Vocês gostam de criar situações, não é? Sim. E vocês criaram uma situação com esse manager. Lembra-se de... Quer que eu conte essa história? Sim, a história é esta. Eu tinha ido ter com eles, foi há quantos anos? Para aí há 10 ou mais? Mais? Então tínhamos combinado uma reunião em Carnaxide porque o Alvin ia jogar à bola. É verdade. É verdade ou não? Então estávamos lá à sua espera, o Alvin nunca mais vinha, e estava lá mais esses uruguaios, e um deles era esse Filipe, Alvin não conhecia. Então o que é que nos lembramos? Quando o Alvin estivesse para chegar, ele mudava para outra mesa, ia comer uma sopa na outra mesa. E depois vinha falar, opa, aquela pessoa disse, ah, eu gosto muito do seu trabalho, posso-me sentar aqui. Opa, e a verdade é que ele saiu, deu-se ao trabalho de sair, pagar, vir cá fora, olhar pela montra, Alvin já está mexendo no telemóvel. Já sabe essa história, né? Não vale a pena estar a contar. Voltou para dentro e disse, olha, eu peço desculpa, eu vi-vos... eu reconheci e eu gostava muito de, se calhar, de sentarmos aqui um bocadinho ao pé de vocês. Pá, e foi muito estranho porque estávamos a ter uma reunião e o Alvin achou-me estranho, que estamos aqui uma reunião, agora está aqui um estranho a ouvir as nossas ideias. Isso foi muito embaraçoso. Foi muito embaraçoso, está aqui um estranho, depois nós tínhamos lá umas revistas e ele ia abrindo a revista e ia apontando, fazia umas caras de parvo e o Alvin ficou muito incomodado até ao momento em que eu me esqueci que aquilo era tudo uma farça e eu tratei para o Filipe. Oh, Filipe, então e amanhã nós estamos amanhã combinado. E ao vim estás a dizer... Mas é o tipo de coisa que tem piada estando lá. Moreira, estamos a acabar este programa. Queremos que Moreira acabe com... Moreira pode escolher. Pode escolher? Ou com uma história, ou com uma piada, fazer uma anedota. Moreira gosta de carnaval? Não. Ok. Nem gosta, nem gosto. É assim uma coisa. Ok. Ou uma história, ou uma piada, ou uma frase que seja emblemática para Moreira. Não necessariamente. Porquê é que não me disseram isto antes para eu pensar? Mas também pode pensar. Assim, depois... muito mais genuíno, pá. Claro. Mas agora tenho que pensar um bocadinho que não me lembro de nada. Então penso. Bem, temos tempo. Então penso. Não tem tempo, não, que tem o parquinho de testa. Tem, até. Eu já devo ter o carro bloqueado, mas pronto, enfim, whatever. Alvin paga. Penso lá. Vou pensar, mas podemos. Mas esta tem que gravar. Sim, é. Sim. Mas tem que gravar, sim. Com humor não se brinca. Não se brinca. Não se brinca. Pronto, então a história é... Eu tinha um tio-avô que era... Que era e ainda vivo, mas na altura morava na América, em Newark. E era padrinho, era do meu irmão. E então, ele volta e meia vinha no verão e o meu irmão pediu-lhe um Game Boy. Que na altura... Pá, que havia pouco, que era caro ou não havia, não sei o quê. E ele pediu um Game Boy porque lá era mais barato. Então, há sempre aquela coisa de trazer uma prenda para o afilhado e para o irmão traz uma prendinha também para ele não ficar triste. Então ele trouxe um Game Boy para o meu irmão e para mim trouxe uma calculadora. Mas era uma calculadora grande, que parecia também, parecia um jogo. Parecia típica. Opa, para um grande, não era uma daquelas que tem os números muito grandes de controlista. Epá, e foi fixe, mas era para ver se o garoto ficava contente. Até agora um abraço para o Matheus Rui, pronto. Eu gosto muito deste podcast, o humor não se brinca. Importante, muito importante, depois desta conversa, Moreira tinha que ir imediatamente para Coimbra, segundo o mesmo, porque tinha uns afazeres inadiáveis. Recordo que Moreira tem fobia a Lisboa, não é? Eram 6:30 da tarde, estávamos no Intendente, a verdade é esta, e eu ou o Nelson Pires tínhamos que levar Moreira à estação. Se fosse com o Nelson, ia de carro e possivelmente chegaria atrasado. Se fosse comigo, ia de mota, o que já não lhe agradava assim tanto. Atirada a moeda ao ar, uma pequena discussão, Moreira foi de mota, mas a falar e a rabujar o caminho todo. Gostava que soubessem que chegou a horas a Coimbra para os tais assuntos inadiáveis. Bom, e quem será o convidado da próxima semana? Como já vem sendo tradição, não podemos propriamente revelar. Isto é, podemos apenas adiantar que não é um convidado. Mas que são vários, mas que não são portugueses e que são um coletivo. Eu sei o que estão a pensar, eu sei, mas podem não ser esses. O Com Humor Não Se Brinca é uma ideia original de Fernando Alvim e Nelson Nunes, com sonoplastia de Paulo Castanheiro e música de Bandex. Com humor não se brinca, com humor não se brinca, humor, humor. Humor em Portugal. Humor, humor, humor. Não se brinca com humor. Com humor. Não se brinca. Não se brinca. Não se brinca com humor. Com humor. Não se brinca. Não se brinca. Com humor não se brinca. Não se brinca. Não se brinca. Humor. Não se brinca. Não se brinca. Não se brinca. Não se brinca.